me chama a atenção, maltrata o coração. Jeito sensual de ser que me faz enlouquecer, me chama a atenção, maltrata o coração. Deusa negra me domina, predomina o teu olhar. Eu me sinto atraído, você fez algum feitiço pra me conquistar. Me faz tão bem poder amar você. Só você tem a maneira certa pra me enlouquecer. Tô com os quatro pneus arriados, lá na área desacreditado. Por que tô tanto mole só pra lhe agradar? Da maneira e do modo que vem, eu me sinto à vontade, meu bem. É que nos quatro cantos todo esse encanto só você tem. Pura sensualidade que me leva até o céu. Tem magia, o seu beijo doce como o pão do mel. É, como o pão do mel que me leva até o céu. Jeito sensual de ser que me faz enlouquecer, me chama a atenção, maltrata o coração. Jeito sensual de ser que me faz enlouquecer, me chama a atenção, maltrata o coração. Me alucina e me fascina, faz o meu corpo suar. É divina sua boca, essa coisa louca que me fez apaixonar. Me faz tão bem poder amar você. Só você tem a maneira certa pra me enlouquecer. Tô com os quatro pneus arriados, lá na área desacreditado. Porque tô tanto mole só pra lhe agradar. Da maneira e do modo que vem, eu me sinto à vontade, meu bem. É que nos quatro cantos todo esse encanto só você tem. Jeito sensual de ser que me faz enlouquecer, me chama a atenção, maltrato o coração.